Essa é pra acabar com as cachaças do bar. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que ninguém responde a minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante, eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Canta pra mim quem tá em casa, canta, vai. Você deve estar com medo de seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Yeah. A gente sente quando tudo acabou, quando o encanto da paixão sumiu. Fingiu, nada senti. Sempre fingiu, nada sentiu. Será que vai, velho? Obrigado, meu Deus, pelo dom. Na hora de amar.